uísque e golfe quilo? Rabatango, uísque, golfe quilo, sua mil pés, ingresso no corredor Axé, reporte fora da barra. Quilo? Uísque, golfe quilo, confirma estimado para pouso. Índia Alfa Lima, conhece a rotatória? Negativo, senhora. Índia Alfa Lima, tem condições de manter referências visuais na proa 105? 105, Lima. Reporte visual com a pista. Reportarei. Ona 3, 2, 2, 1. Uno 321, copiado. Afastado pelo Alfa Delta. Gente, Alfa Delta, autorizado final, reporte estabilizado. Esse, portará a VLS da Nésio, Alfa Índia Alfa Lima está visual com o campo, senhora. Índia Alfa Lima para ingresso no circuito, chame 118.6. 18.6, bom dia. Torre Salvador, Índia Alfa Lima. Vitor Alfa Lima. Vitor Alfa Juliette, autorizado alinhar e decolar a pista 17, vento 140 graus, 089. Confirma a mensagem para o Vitor Índia Juliette. Vitorino Juliette, autorizado alinhar e decolar pista 17, vento 140 graus, 089. 7, Juliette. 7, mais 9, está. Quem confirma? Está 3859, pergunta Juliette. A ingresso, portão 08. 08. 8, subindo para mil pés. Aqui é Juliette, sim. Papa, Índia Alfa Lima, senhor. Índia Alfa Lima, autorizado final do 97, reporte 3 milhas, cabeceira 97, trem de pouso, baixada travada. Reportarei, autorizado 17, reportarei 3 milhas, Lima. Whisky, Golf, Kilo, visual com tráfego informado? Negativo. Gente, vento 130 graus, 089. Tem 500 pés. Whisky Golf, Whisky Golf Kilo, confirma a rede ao pro ideal pro destino 291. Vitorino Juliette, Colosso 4-1, no chame controle 119-35. 1935, Vitorino Juliette. Papatango, Vitorino Juliette. Papatango, Vitorino Juliette, prossiga. Vitorino Juliette, decola da 197, mil pés para Valença, 0160. Papatango, Vitor, Índia Juliette, mantenha mil pés, ingresso no corredor Axé, reporte fora da barra. Pode parar no farol, Juliette. Ali travado. De Alfa Lima, confirme se visual com campo. Afirmativo, senhor, na final da 17. Alfa Delta. Alfa Delta, complete final, chame 118.6. 18.6, Alfa Delta. Whisky Golf Kilo, da presente autorizado voar de destino da Pro 290. Kilo. Delta, final DLS. Alfa Delta, continua a aproximação. Reporte, marcador externo, trem de pouso baixar travado. Portará, e depois é circular para, com referência de volta para 1-7. Gente, plano cancelado às 4-3, autorizado base pela direita 1-7. Reporte, girando base, trem de pouso baixar travado. Portará, base baixar travado, Alfa Delta. Era nave de pequeno porte, mantendo 400 pés no corredor. Certo, Vitamina Juliette. Mike Echo Delta, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo oposto. Ora, nave de pequeno porte, mantendo 1000 pés no corredor axé. Mike Echo Delta, sim. Alfa Bodeiro, tem 3304. Prossiga. Por gentileza, só um pouquinho cedo ainda para a nossa autorização. Só para confirmar, está tendo aquele 90 bares antes de revisão do comprimento da pista, na primeira parte da pista? Afirmativo, a partir das 12, Zulu, primeiros 1.200 metros. Ah, tá ok, primeiros 1.200. É, vai ser o nosso caso então, obrigado. Claro. Direto de China, aguarda a sessão. Já. Alfa Delta, base da 1-7, baixado travado. Autorizado. Reporte final da 1-7. Voltará final da 1-7, Alfa Delta. No 922, após ITAP, desça para 2.000 pés, ajustando 015, autorizado final, reposta estabilizado. Gente, após ITAP, autorizaria o 366 direto, senhorita, desviar informações, descendo 2.000, na visual, no setor. O no 922 solicita a RINAVE? Afirmativo. No 922, após ITAP, na produção Vitor 366, em descido para 2.500. Gente, pode estar presente, senhorita, voar o 366? Sim, de gol no 922, na produção Vitor 366, descendo para 2.500, ajuste no 015. Gente, está presente, 366 no 922. O Mike Echo Delta, está próximo. Mike Echo Delta, visual com a pista? Na pista. Para ingresso do circuito, chame torre 118.6. Delta. Affirmative, sir. Clear flight level 340, Guarulhos, via upper 850, departure at dial transition, DNF, departure runway 10, turn right at departure, Skok 5002, departure control 119-35 of Santa 3663. The readback is correct, call me right to first start up and pushback. I'll call you to your start. 3663. Solo Salvador de Abaeté 1401. 1401, copia um centena pra Lapa? Afirmo. Se conforme um centena, Bom Jesus da Lapa, Whisky 42, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição VATAP, aciona 5576 e o controle 119 decimal 35, Abaeté 1401. Ciente, aprovado uma centena na Whisky 42, decola da 10 esquerda, Momo VATAP, 11935 ao controle, 5576 ao transponder, Abaeté 1401. Sistema pouso em Valença aos 1205. Positivo, assim farei. Lapatango, Vitor Índia Juliette, tráfego na posição 10 horas, 2 milhas, rumo nordeste, um Boeing 738, descida para 2.500 pés. 7, está visual para o tráfego, Juliette. Mike, é do Delta, base pela direita, baixado e travado. Estranho, aproximação, guarda de pista livre. Mike, Delta. Delta. Alfa, Alfa, Delta, Solos 47, confirme base. Alfa, Alfa, Delta, libere pela Lima, Mike e Quebec. Aguardando para ingresso, pista no 7. Mike é com o Delta enquadrando o final. Mike com o Delta, autorizado pouso pista no 7, vento 130 graus 08 nós. Delta. Alfa Alfa Delta, se deseja, autorizado backtrack e aguardando para ingresso pista no 7. Vai conseguir pela Mike Quebec e encontrará o Quebec. Sim, já para ingresso pista no 7 na Quebec. Gol 1922, complete final RNAVE, time Torre 1186. 186, muito obrigado, 922, até daqui a pouco. Considere solo 50 e vir táxi ao estacionário e frequência. Delta. Livre para coordenação. Castro, vai estar livre, graças Juliette. Boa noite, Salvador, bom dia. Hoje é 6311 com a informação, Mike. Chané 6311, assina identificação, chegada bom, fileta nível 050. Ok, ponto 050, bom dia. 1922, tráfego avistado, autorizado, pouso pista 10, vento 130 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Cliente, livre pouso 10, 1922. Alfa, Alfa Delta, autorizado, ingresso pista 17 e táxi para o Pato 4, ao estacional e frequência. Alfa Alfa Delta, podia confirmar o objeto foi em qual táxi foi? Gente, obrigado pela informação. Gente, livre frequência, Mike Delta. Chané 6311, controle informa que a partir da zona 200 Zulu, pista com os 1.200 primeiros metros impraticáveis devido à obra. Gente, 6311. 922, solo 53, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Livre 1219, 922, obrigado. Até a chegada, chame 63 no 1. Qual é o motivo, senhora, manter a chegada? Não tem tráfego nenhum? Solo. Salvador, bom dia, 922, livrou instruções. 922, chame antes do taxi Juliette para ingresso do pátio 1. Chame antes da Juliette para ingresso, 922. 39 milhas noroeste de Salvador, chame agora Recife 12685, alterna 12545. Confirma, a mensagem foi para 63 do nono. Whisky Golf Kilo, chame Recife 12685, alterna 12545. Ok, 12685, alterna 1241. Whisky Golf Kilo 12545. Controle, o Astoria 631 está apanhando curva à esquerda para evitar formações na proa 200. Chané 6311, livre de desvio, reporte por término. Reportar o que, senhora? Por término de desvio, Chané 6311. Reportar após o desvio, é isso? Não estou entendendo, sua dicção está muito péssima. Afirmativo, após desvio, reporte. Ok, após desvio, vou reportar. É 311, desça para 2000 pés, ajuste no 015. 2000 pés, 1015, 6319. Chené 6319 informa que mais 5 milhas já está livre do desvio, terminou de desvio, ok? Gente, a Chené 6319 mantém a proa, índice para 2000 pés, autorizado final. Mantém a proa, 2000 final, obrigado 6319. Juliette Wind, a seu critério, portão 04. Juliette para 04, está livre, 922, obrigado. 4, informação November, cruza 180. 3454, acena identificação, chegada ao mar e desça nível 050. Até os 50, vai solicitar se possível a RNAVE para capteira 10. Controle ciente da RNAVE, aguarda autorização. Chané 6311 está em condições visuais com a pista? Afirmo, visual com a pista. Chané 6311, completo final do procedimento sem o glide. Chame torre 118.6. 118.6, vai. Salve Salvador, bom dia, TAM 3859. Salvador, Chané 6311. Chané 6311, autorizado final. Autorizado, pouso pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Check trem. Trem baixo travado, né, filho? Deus, 1220. Puxa, a partir desse exato momento ela vai começar a operar com 1.200 metros. De fechado 1.200 metros de vidobra. Tá ok, obrigado. Bom, então o TAM 3859 para coordenação Curitiba, assim que possível, tá na guarda. Será condenado, mantém escuta, guardando para cópia de autorização. Aguarda. Faltam 3304, autorização para Brasília, por favor. Bom, o Salvador de Abaetano 401. Prossiga. Paracionamento, pátio 3, 1.6 de POB, com horas alterna conquista. 1.65 hora conquista, autorizado acionamento, reporte para o táxi. 1.200 metros. A batida 12, Zulu ou 11.59? Porque no meu relógio agora são 12. Firmo, 1.202, hora certa de Salvador. Ah, ok. Na Bahia, 1.202, ciente, pô. Não tem ninguém na pista operando aí, é tudo vazio. Obrigado pela colaboração aí, então, ok? Ok, comandante, nós estamos cumprindo o notão, ok? Cumprindo o notão. 359, cópia. M3 1-1, solo 03, livre à direita, time solo, 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, M3-1-1. Solo, Salvador, chamando 6-3-1-1, livre. 3-1-1, chame essa Juliette para ingresso no pátio 1. Antes da Juliette, 6-3-1-1. Controle de Salvador, papá, papá, fazendo serra. Tango Serra, controle, prossiga. Vai tomar uma mequinha de pés, correndo nessa prega no regresso, Tango Serra. Sou Curitiba, nível de voo 360, aerovia 3558. Até posição prego, após prego voa Sorocaba, após Sorocaba, Upper Alpha 310. Decola da pista 10 com os primeiros 1.200 metros deslocados, curva direita, subida gole, transição Gonza. Acione 50 no 0, controle 119, decimal 35. Tango Serra. 360, Upper Whisky 58, prego Sorocaba, Upper Alpha 310. Decola 10 com restrição de 1.200 metros, saída Gole, transição Gonza, curva direita. 5010, transponder, controle 1935, tá? 3859. Regimento correto, chame para pushback e acionamento. 3859. Chamará push e acionamento, tá? 3859. 3304 para cópia. Afirmativo, senhor. Salvador Brasília, autorizado nível 360, aerovia Pizulu 17, pista 10, primeiros 1.200 metros fechados, curva direita, subida gole, transição Gonza, aciona 5007, controle 19.35. Brasília, nível 360, igual da pista 0, a rota é aerovia Pizulu 17. Primeiros 1.200 metros fechados, curva direita, gole Gonza, 5007, transponder 11935, TAN 3304. Os 454, após ITAP, voo e Serra Vitor 366 para o R9, descendo para 2.500 pés, o altímetro 10116, 3454. Com 16 para 2.500 pés, autorizado a RNAV após ETAP 366. Dois a bordo via corredor, check 500 pés. 888, acione identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 050, permanece vigilância. Senta, Mari. Pode fazer o mesmo, ciente, reporte para ingresso, pista no 7. Ciente, está autorizado, já decolou de imediato, já estou no ponto de espera. Pode fazer o mesmo, autorizado, decolada presente, vento 140 graus, 089. Iniciando,